Piques Industria. Piques Industria. Puta que pariu. Bota a base. Pique de indústria. Ai, acho que tá faltando um pouquinho de grave aí, viado. Tá com um pouquinho de grave aí, tá? Pique de indústria. Só tapou na bunda. Tu vai voltar pra casa, mulher. Só tapou na bunda. Só tapou na bunda. Pique de indústria. Pique de indústria. Puta que pariu. Bota a base. Pique de indústria. Tá faltando um pouquinho de grave aí, viado. Tá com um pouquinho de grave aí, tá? Pique de indústria. Só tapou na bunda. Tu vai voltar pra casa, mulher. Só tapou na bunda. Só tapou na bunda. Revisão. Só tapou na bunda. Só tapou na bunda.